Pontualmente 7 horas, boa noite, salve, salve galera, Som da Tribo até às 7 da noite, Som da Tribo rolando pra você aqui na Rádio Clube 95.9 e também através do blog Som da Tribo, somdatribo.com, distintivobblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, toda essa galera que dá aquele up ao Som da Tribo, sejam todos bem-vindos até às 9, o seu programa de sábado à noite, não tem nada melhor, nada que se compare. Boa noite, Jaqueline Jack. Boa noite, Cortes, boa noite pra toda a galera ligada no Som da Tribo. Tudo legal aí, Jaqueline? Tudo ótimo. Ela hoje tá que tá aí. Uma chuvinha básica, né, vinda. Beleza, é o inverno de Vitória da Conquista. O louco. A Suíça baiana. Alguma novidade aí no front? Fora alguma notícia local aí? Não. Tudo normal. Tudo daquele jeito, né? Do mesmo jeito. Beleza. Algum assunto a nível nacional aí? Merece destaque também, não? Só depois. Sempre tem, né? Mas agora não tô lembrando, não. É, então nada que tá... É. Qualquer coisa a gente volta e fala. Beleza. De antemão, você pode ir ligando 3421-1507 ou mandando seu torpedo 8831-9050. Devold está aqui esperando a sua ligação, esperando aí também o seu recado pra gente mandar aquele salve pra você aqui no Som da Tribo. Beleza? Vamos nessa de música. Daqui a pouco a gente volta com mais dicas, informações e tudo que rola aí no planeta Pop Rock. Oh, som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas e 7 minutos. Você curtiu Strokes, Chicken for a Fool e Arctic Monkeys, The Hellcat Spangled. Xalalala, as duas primeiras aqui do Som da Tribo. Você pode ligar no pra cá, 34-21507, mandar seu torpedo 88319050. Interage aqui com o Som da Tribo. Manda abraços aí para Ednei Pacheco, da Patagônia. Ele que mora na Rua dos Pampas. Tá mandando abraço aí para Jacqueline Jack, a vascaína aqui do programa. Super abraço, Ednei. Também abraços aí para Aldo Pereira, Ana Júlia, Josiane George, Loteamento Bateias, Tô em Beleza, Terezinha na Conquistinha, Tô em Beleza e Terezinha na Conquistinha. E também Paulinho de Urrangão aí na Praça 9 de Novembro, sempre ouvindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Às 9h30 no Viela Sebo Café tem o show Risca Mundo com Alexandrina, Dani Lisboa e Marcos Marinho. Ingressos R$5 no local. Às 11 horas no Zul Bar tem Fun Surrender, balada eletrônica com DJs Rick, Mark, Joe, Jonah, Van e Johnny Life de Salvador. Ingressos R$10 à venda no local. Próxima quinta, dia 11, no Viela, às 8 da noite, tem Noite Fora do Eixo. Não tem a banda, Curtis. Gilmar ficou de confirmar se vai rolar ou não. Então não vamos divulgar por enquanto as Noites Fora do Eixo. Fica na expectativa. Diz que talvez apareceria aqui, eu ligaria. No dia 26 de agosto, sexta, às 8 da noite, no Viela, tem um show com a Distintivo Blue. Ingressos R$5 no local. Está vendo o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito, e o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, a edição é limitada. Compre na loja da Suíça Baiana no Viela Sebo Café. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenedometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br e toscotodo.hd1.com.br. O Som da Tribo. Despiu-se Você está ouvindo o som da tribo. Pessoas que só ficam a pensar no que é certo. Quem faz minha verdade sou eu. Não estou nem aí se você vai reparar na cor da camisa que eu vesti. Pensei que tudo iria mudar, mas me enganei. Você ganhou dessa vez. Oh não, agora eu já sei. Sua tática de me prender pode falhar dessa vez. Mais um dia de sol e espero pra sair. A chuva não vai mais chegar. Eu penso em te ligar. Melhor ficar aqui a ler o meu jornal. Eu não entendo nada que se passa nesse jogo. Oh não, agora eu entendi. Você vai hesitar, mas tem que concordar. Porque eu esqueça tudo isso e então vamos dançar. Talvez tudo que eu disse não tenha sentido. Meu bem, não se preocupe, que depois eu te explico. O som da tribo. Ouvir bem alto. Agora são 7h16, você curtiu Vivendo do Ócio, ó não, e Pete, comum de dois aqui no Som da Tribo. Mandar abraços aí para Paulo Bola na Urbis 2, Paulo Bola, grande Paulo Bola, grande técnico de rádio aí, mandando abraços aí para a Jaqueline. Um abraço, Jack. Bola, grande Bola. Jaqueline, derrubadora. É uma figura, viu, esse Paulo Bola. Daqui a pouco o Gilmar Dantas com novidades. Quais são as novidades aí, Gilmar? Tem alguma já aí? Entra de sola aí no Som da Tribo, chegou com a mala executivo aqui de empresário. Sim, falar um pouco das Noites Fora do Eixo também, de agosto, e também no Festival Suíça Baiana. Tem novidade aí pra galera. Então, beleza. Respirar um pouquinho, correto, Gilmar? Isso aí. Isso aí a gente volta na sequência, que hoje eu tô na correria também. Beleza. Abraços pra alguém aí, Jack? Ah, Cortes, eu quero mandar um abraço pra toda a galera da AGTM Comunicação, a Michelle, a Ana Cláudia e o Rafael. Eles foram indicados agora pro Bahia Recall 2011. Prêmio super importante para comunicação. Certo. E eles foram indicados à AGTM Comunicação. Eu quero mandar os parabéns, mandar um grande beijo para todo mundo. Aproveitar também, mandar um beijo para todo mundo que tá lá no Bairro Brasil. Certo. Na casa da Graziele, do Danilo. Michele também tá lá, Rafael também. Todo mundo curtindo o Som da Tribo. Beleza, abraço aí para toda a galera curtindo o Som da Tribo. Você também que está em casa, de repente, pode mandar seu torpedo 8831-9050 ou ligar para cá 3421-1507. Arquivo Nacional. Arquivo Nacional, você vai curtir Detonautas e Engenheiros do Hawaii. Arquivo Nacional. O som da tribo. Me sinto tão estranho aqui. Que mal posso me mexer, irmão. No meio dessa confusão, não consigo encontrar ninguém. Onde foi que você se meteu então? Tô tentando te encontrar, tô tentando me entender. As coisas

Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional do Som da Tribo você curtiu Engenheiros do Hawaii, Muros e Grades, Detonautas, O Dia Que Não Terminou. Mandar abraços aqui para o professor Joaquim Nascimento. Joaquim Nascimento, professor de História da UESB, aniversariante de hoje. Quem tá mandando os parabéns para ele é o Aldo Pereira aí no loteamento Bateias. Cortes, a Jaqueline tá mandando um alô para Elma Cardoso, lá do bairro Nova Cidade, a ouvinte assídua do Som da Tribo. Abraço aí pra galera. Você também pode mandar o seu torpedo. Tem um torpedo aqui. Gostaria que vocês aí mandassem um alô para o pessoal aqui da Reusb, que são eles: Troll, Deca, Trouxa, Berola, Adobão, Edvudo e Grampão. Só nome massa. Isso, e falar para Berola fazer as pazes com Grampão. Valeu, galera aí. Ô, assinado Berola, Adobão. Faz as pazes com Grampão, Berola. Beleza. Mande seu torpedo também. Jack, oi. É Gel do Táxi. Oi, Gel. Manda um alô aí. Eu tô curtindo o Som da Tribo. Super alô. Gel é fantástico. Gente, precisar do táxi, liga pra Gel. Gel. Qual é o telefone de Pera Gel? Peraí, vou passar aí o telefone de Gel, porque Gel fazer é... fazer o jabá aí pra Gel. Gel merece. Transporta os artistas do Gel Som da Tribo. Gel é 100%. Você precisa... Olha, Gel, eu vou passar o seu telefone. Peraí. Onde é o ponto de Gel, Jack? Eu não... Gel tem um... Ele... Eu acho que o ponto dele é lá no aeroporto. Ah, beleza. Mas peraí, peraí. No campo de pouso Gel, aqui de Conquista. Olha, se você precisar de um táxi, pode ligar para 8824-5245. É Gel, de super confiança, bacana demais. Um grande beijo aí pro meu amigo Gel do Táxi. Beleza, vamos a um breve intervalo comercial já já. Vamos voltar com música nova do Red Hot Chili Peppers e também Foo Fighters. Segura a onda aí. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 7h29, Som da Tribo rolando pra você até as 9 da noite. Som da Tribo, um programa independente, e agradecer os parceiros, a galera que acredita no projeto Som da Tribo. Espaço X presente é no Espaço X. Dia dos Pais é no Espaço X. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você, o inglês e espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, novas turmas, é só ligar 3423-8700. Metrópole Team Mada pra galera Team, Rua Ernesto Dantas 85 no centro. Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco 329 no centro, 3425-800. E Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Via Lacebo Café, na Rua Siqueira Campos 350. Tá a fim de mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com. Som da Tribo no Orkut, comunidade Som da Tribo no Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo, e Facebook do Som da Tribo também. Notícias da Tribo. Show do Red Hot Chili Peppers será transmitido ao vivo nos cinemas. Um show ao vivo do Red Hot Chili Peppers será transmitido via satélite em vários cinemas do mundo no dia 30 de agosto. A ação foi motivada pelo lançamento do próximo álbum do grupo, I'm With You, que será lançado na mesma data. O melhor de tudo é que o Brasil será um dos países agraciados. Os californianos prometem tocar o disco na íntegra, seguido das músicas preferidas dos fãs e deles mesmos. Os ingressos começaram a ser vendidos ontem, dia 5. Confirmada a edição em São Paulo do Festival Lollapalooza em 2012. Está confirmado o Festival Lollapalooza em São Paulo no ano que vem. O evento comemora seus 20 anos de existência, com 3 dias de música, começando na sexta em Chicago. Há 6 anos, o festival foi revivido como um grande evento de um fim de semana de duração no Grand Park em Chicago, com centenas de bandas, e no ano passado foi ampliado para Santiago, no Chile. O festival ocorrerá no ano que vem, entre 31 de março e 1º de abril em Santiago, depois entre 7 e 8 de abril no Jockey Club em São Paulo, antes de voltar ao Hemisfério Norte no verão, entre os dias 3 e 5 de agosto em Chicago. Se pudermos nos aproximar dos brasileiros, quem sabe como será o Lollapalooza? Eles têm uma longa história de festas, disse Perry Farrell, que fundou o festival em 1991 com uma turnê de despedida para a banda dele, o Jane's Addiction. Ainda não foram divulgadas informações sobre a venda de ingressos para a edição de São Paulo. Daqui a pouquinho, Daqui a pouquinho a gente troca ideia com o Gilmar Dantas, que vai falar sobre Noites Fora do Eixo e também o Festival Suíça Baiana. Isso aí, novidades sobre os dois eventos. Beleza, daqui a pouquinho. nada de genérico. O som da tribo, porque nada se compara ao original. Vir bem alto. Ah! O som da tribo. Agora são 7h42 e você curtiu Walk com Foo Fighters e também Red Hot Chili Peppers. Esse nome é bem grande. Bem grande não. Cadê a música? The Adventures of Rain Dance Maggie. Novo som aí do Red Hot Chili Peppers. Cortes, o Maurício de Jesus, lá de Santa Helena, tá ligado no som da tribo, quer ouvir Matanza. Beleza, manda um abraço aqui ao César Leonardo, manda um alô para o pessoal que está ouvindo o Som da Tribo na cidade de Brumado. E manda os dois rapazes de nomes George e Djalma se reconciliarem. Entenda como vocês quiserem. O povo hoje está só querendo reconciliação através do Som da Tribo. Olha, beleza. Ó, tem outro ouvinte nosso aqui que está ouvindo o Som da Tribo lá em São Paulo, ouvindo o Som da Tribo em Sampa. E pede pra gente mandar um salve aí pra todos da Fazenda São Luís, em Aracatu. A galera de Aracatu, da Fazenda São Luís, quem tá mandando aquele abraço aí é Adenilson S. Luz, Gilmar Dantas. Boa noite, Miguel. Boa noite, Jaqueline, ouvintes do Som da Tribo. E aí, Gilmar, Noites Fora do Eixo e o Festival Suíça Baiana que vai rolar aí final de outubro? Isso, dias 28, 29 e 30 de outubro. Confirmadíssimo, só falta definir local. Isso, confirmadíssimo. E atrações também já estão, algumas já costuradas e prontas, né? É, algumas já 100% fechadas, já, a gente, boa parte da programação, só que eu estou proibido de falar as atrações. Eu tô doido pra falar aqui alguns nomes. Mas Luísa, que cuida da assessoria de imprensa do evento, me proibiu. Achou melhor não. Luísa tá igual o pessoal do Festival de Inverno. É. Assim, é mega segurança, então eu não posso falar, né? Não estou autorizada a dizer nada. Por que que o Rock in Rio, com o ano de antecedência, já sabia as atrações, o SWU fechou uma, divulga, e o Festival de Inverno, essa frescura, todo ano, hein? É, não entre nessa onda não, viu? Tá. É. A gente já tem data pra divulgar as atrações. Vai ter coquetel de lançamento? Ó, dia 30 de setembro a gente vai fazer uma van premiere. É, vamos fazer uma coletiva de imprensa. Muito bem, Gilmar. E a gente vai divulgar o local do evento, que é, a galera vai curtir muito a questão do local. E também a boa parte da programação. A gente espera tentar lançar a programação completa, né? Mas boa parte da programação, pelo menos as atrações principais, a gente já divulga no dia 31 de agosto, desculpa. Dia 31 de agosto. Dia 31 de agosto. E dia 1º de setembro, as vendas começam. A gente vai vender através do site Ticket Mix. Legal. E também vamos vender na loja do Suíça Baiana. Então quem é de Salvador pode comprar diretamente nos pontos de venda da Ticket Mix. A gente vai ter venda online também. E em qualquer lugar do Brasil você pode comprar na venda online ou então nos pontos da Ticket Mix, que tem no Brasil inteiro também. Já então vai ser o festival pra estar com esse suporte de venda de ingresso na Ticket Market? Ticket Mix. Então vai ser o festival. Quantas bandas, Gilmar? 30 bandas. 30 bandas, 3 dias. 3 dias de festival. A gente... Música alternativa de primeira qualidade. Exatamente. Nada de baixaria. Nada de baixaria. É, beleza. A gente... Grandes atrações a nível nacional. Atrações locais, atrações regionais. Uhum. Então vai ser o festival. E o ingresso barato, Miguel. O passaporte. Para os 3 dias. Para os 3 dias. O primeiro lote, a gente vai estar vendendo de R$60 a inteira. Nossa, R$30 a meia. Então você paga R$1 por banda. Muito, né? Barato. O primeiro lote. São 3 mil ingressos que vão ser colocados à venda e os preços vão variar de cada lote. O primeiro lote vai ser de 1.000 ingressos. A gente espera que seja igual ao Planeta Terra, Rock in Rio, que você entra na internet de madrugada. Já esgotou os ingressos. Já esgotou os ingressos. A confiança é essa. A gente espera vender os 3 mil ingressos antecipados. Vai ser uma festa bem bacana. É, muitas das bandas já trabalham com a gente, já tem vindo tocar aqui nas Noites Fora do Eixo, em outros eventos. Algumas bandas nunca tocaram a Vitória da Conquista. Então vamos ter uma estrutura bem legal, com 2 palcos. Termina um show, começa o outro. Então não há tempo de espera, né? Uma das questões que a gente vai prezar muito é isso, né? A sincronia dos 2 palcos. Você termina um show, já começa o outro. Enquanto uma banda tá tocando, a outra já está montando. Então não há espera, vai ser um evento bem legal. A gente está muito concentrado no festival. Tivemos reunião com a Secretaria de Cultura essa semana e foi bem positiva. Uhum. Né? A Secretaria mostrou-se a favor da realização do festival e a gente precisa ter mais algumas reuniões para oficializar essa parceria, mas a Prefeitura vai ser parceira do evento. A gente pretende também contar com a parceria da UESM, mas a gente ainda não teve reunião. E então acho que é um festival bem... É uma demanda bem necessária na cidade. Todo mundo está sendo a favor, né? Até porque com o Festival de Inverno esse ano não tem bandas da cidade no evento. Então a gente resolveu dar oportunidade às bandas da cidade, terão horários legais. Das 30 bandas do no evento. No mínimo, 3 bandas de Vitória da Conquista são, por dia. Serão 6 bandas no total, 2 bandas por noite. Isso. Por noite. Então, as bandas vão estar em horários legais também. Então, a gente está definindo aí as 6 bandas que melhor representam a cidade no momento, né? E quem ficar de fora vai ter a oportunidade no ano que vem, né? Verdade. Sempre vai ter esse rodízio. Então, a ideia é contemplar a cena de Vitória da Conquista toda. Então, nessa edição, teremos 6 bandas que vão estar representando, né? Não é a cena toda, mas são 6 bandas que a gente, na nossa visão, são 6 bandas que representam bem a atual cena da música de Vitória da Conquista. Então vamos sincronizar as coisas aí, Gilmar. O festival, como se chamará? Festival Suíça Baiana. Suíça Baiana. Vai acontecer quando? De 28 a 30 de outubro. 28 a 30 de outubro. O ingresso já tem valor. R$15,00. A inteira por dia. R$30,00, meia, 15. Passaporte, 60. Meia, 30. Então vamos repetir isso aí. Ingressos por dia, R$30,00. A inteira, meia, R$15. Passaporte, R$60 a inteira e 30 a meia. Isso, exatamente. Só falta definir o local. O local e as bandas, e né? E fechar algumas bandas, que a maioria já está fechada até. A gente vai divulgar no último dia de agosto, né? Dia 31 de agosto. A gente faz uma coletiva, divulga o local, divulga os nomes, divulga algumas ações que a gente vai fazer. A gente deve ter algumas mesas redondas discutindo algum tema. O Suíça Baiana hoje está muito politizado, né? A gente tem discutido muito político, fora do eixo em geral, né? Semana passada eu estava em Brasília, a gente participou de uma rodada de diálogos com o MINC, com quase todas as secretarias do MINC, Secretaria de Audiovisual, Secretaria de Políticas Culturais, Secretaria de Economia Criativa. Então todas as secretarias foram bem abertas à parceria com o Fora do Eixo. Então a gente até está participando da construção do Plano Nacional de Cultura, que é um plano que visa reger a cultura do país pelos próximos 10 anos, né? Então é importante que a comunidade esteja participando bastante desse diálogo. O plano vai ter uma versão disponível para avaliação do público no dia 2 de setembro. E aí no dia 2 de dezembro vai estar sendo divulgado em sua versão final. Então esse período aí a população tem que estar de olho, porque regulamentar a cultura do país nos próximos 10 anos não é uma coisa simples, né? Então tem que ter o máximo da participação popular. Beleza, Gilmar. E as noites fora do eixo? Deu um time aí nessa última quinta-feira. Isso, a gente deu 2 semanas de descanso. A próxima, né? Também não teremos. Isso, noite a próxima fora também não teremos. O Viela Sem Café vai estar em sua programação normal, quinta, sexta e sábado. Lá vai estar acontecendo atividades. Mas as noites fora do eixo do Suíça Baiana só voltam no dia 18, né? Véspera do Festival de Inverno. Certo. Com atração que a galera gosta muito, que é a banda Maglore, de Salvador. Tem muita gente que vai estar aqui na cidade que ainda não viu o show da banda, né? Que tá vindo pro Festival de Inverno, então é uma ótima oportunidade de conhecer a Maglore, que é uma das principais bandas baianas hoje. Então a gente já tocou nos principais eventos do país, tá circulando bastante, muito elogiada. E vamos ter a banda Dost, que é uma banda que o Suíça Baiana está lançando aí pra cidade. Então, a volta das Noites Fora do Eixo, dia 18. Dia 18. Quinta-feira. Isso. Maglore e Dost. Uma banda aqui de Vitória da Conquista, a Dost. É, a banda de Qual Vitória da Conquista. Qual o estilo da Dost? Estilo Maglore, estilo Los Hermanos, estilo Dost. Quem é a galera da Dost? É uma galera que não é de outras bandas, não. É uma galera nova. Sangue novo na área. É importante a renovação das bandas de conquista. E no dia 25 de agosto a gente tem uma atração internacional, certo, que é a banda Finlândia, que apesar do nome Finlândia, é uma banda argentina. A banda Finlândia da Argentina e a banda Os Barcos daqui de Vitória da Conquista. Os Barcos, que vai fazer show hoje em Jequié. Certo. Então, Maglore e Dost, dia 18 de agosto, e dia 25, banda Finlândia da Argentina e Os Barcos Vitória da Conquista. Isso. Noites Fora do Eixo. Dia 26 a gente está na produção de outro evento, que é o show de Paulinho Oliveira, que ganhou o prêmio de, não sei se você conhece, Miguel, o prêmio Bahia de Todos os Rocks. Conheço. Ele ganhou a última edição na categoria Melhor Show desbancando nomes como Retro Foguetes, Casca Dura, Rony Jorge. Então, só por isso aí já dá pra ter ideia que o show é muito bom. O Paulinho Oliveira era guitarrista do Casca Dura. Tem uma mega banda de rock and roll, mega produzido show, com patrocínio da Petrobras. Então vai trazer um... O show vai ser onde? Lá no Viela Sebo Café. Dia? Dia 26. Dia 26, uma sexta-feira. Isso, junto com a banda Distintivo Blue, daqui de Vitória da Conquista. Beleza, então. Mais alguma coisa que você queira acrescentar, Gilmar? Essa semana também, nesse mês de agosto também acontece a Feira da Música em Fortaleza. E vai ter apresentação de vários grupos de todo o país. O Coletivo Suíça Baiana vai estar lá participando também da rodada internacional de negócios, onde a gente vai estar participando em busca de parcerias para os eventos aqui da cidade e os eventos do Fora do Eixo como um todo também. E no final de agosto eu retorno a Brasília de novo para dar seguimento a essas rodadas de reuniões com o Ministério da Cultura. O Ministério se mostrou bem aberto e a primeira ideia foi apresentar o que é o Circuito Fora do Eixo, porque a gente funciona no país inteiro, mas nunca teve nenhum convênio com o MINC, né? A gente não tem, a gente costuma dizer, a gente está virgem nessas relações com o governo, né? A gente não tem rabo preso nem com a gestão anterior, nem com essa gestão, né? Então, o Fora do Eixo, a ideia agora é mostrar pro MINC que a gente existe, né? Apesar de já tomarem conhecimento. E aí, o diálogo foi bem legal e agora a gente abriu um espaço para parcerias na construção de vários editais. Por exemplo, vamos construir juntos editais de redes, vamos estar participando do Plano Nacional de Cultura. Então, a primeira rodada de reunião foi só a apresentação e a segunda dá seguimento em projetos. E isso também faz parte do processo da abertura da Casa Fora do Eixo em Brasília. E essa Casa Fora do Eixo em Brasília vai ter esse viés político mesmo. Vai ser o ponto que vai fazer essa parceria de ligação entre os coletivos de várias cidades e o Ministério da Cultura e o primeiro setor em geral, né? Já que a Casa Fora do Eixo em São Paulo dá conta dessa questão do segundo setor, lá onde a gente tem as reuniões com as multinacionais, empresas em geral. E também essa semana está acontecendo a imersão da distribuição do Fora do Eixo lá em São Paulo. E Duda está representando o coletivo Suíça Baiana lá nessa imersão. E é onde o Fora do Eixo discute a distribuição dos materiais, né, dos produtos dos artistas em geral. Tanto distribuição de DVDs, de filmes, quanto a distribuição de CDs, de camisetas, material promocional em geral. Então tá tendo esse diálogo bem legal. Suíça Baiana participa ativamente lá com Duda representando. Beleza, então, Gilmar, mais uma vez muito obrigado aí por sua participação aqui no Som da Tribo, sempre trazendo novidades quentes aí para nossa cena alternativa tão carente de coisas legais. Eu que agradeço o espaço mais uma vez. E é isso, né? As Noites Fora do Eixo volta dia 18 e Festival Suíça Baiana dia 28, 29 e 30 de outubro. Beleza, Gilmar Dantas. Valeu. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Às 9h30 no Viela Sebo Café tem o show Risca Mundo com Alexandrina, Dani Lisboa e Marcos Marinho. Ingressos R$5 no local. Às 11h no Zulbar tem Fun Surrender, balada eletrônica com DJs Rick, Mark, Joe, John Na, Van e Johnny Life de Salvador. Ingressos R$10 no local. Dia 26 de agosto, sexta, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, tem um show com a Distintivo Blue e Paulinho Oliveira. Ingressos R$5 à venda no local. Está à venda o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito, e também o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre na loja do Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivobluo.com, rubenedometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br e toscotodo.hd1.com.br. Som local. O som da tribo. O som local, o som da tribo, Paralipse e The Plant, ambas com músicas novas. Som local. nos entregamos a nenhuma euforia, nem subjugados de uma medíocre reitoria. Holofotes desligados, picanos cortados, mas os irmãos caminham lado a lado. Não é só história, mas se mudar a história pra melhor. Então ocupa, ocupa, ocupe, vem pra luta. Ocupa, ocupa, ocupe, vem pra luta. Ocupa, ocupa, ocupe, vem pra luta. Ocupa, ocupa, ocupe, vem pra luta. Na poesia pastoril, em seus dias imolar, ódio ao burguês, incólume em seu lar. Regressaram há 30 anos atrás, impelindo-nos a lutar, yeah. Atitude mordaz, processos, artimanhas. Qual a próxima carta que sai dessa manga? Ódio ao burguês, ódio ao burguês. Local, o som da tribo. Oh, som da tribo. Som da tribo. Local, o som da tribo. Aí no seu local do som da tribo, você curtiu The Plant, Fim dos Tempos, Paralipse Ocupante. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, vou voltar falando aí vários torpedos que chegaram aqui para o som da tribo de vários lugares, várias cidades. Enfim, daqui a pouco a gente manda um salve aí para toda a galera. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. O som da tribo. Agora são 8 horas e 8 minutos. O Som da Tribo, programa independente, parcerias, a galera que acredita no projeto Som da Tribo, Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Viela Sebo Café, na rua Siqueira Campos, Bahia Frio. Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329 no centro. Metrópole Tim, manda pra galera, Tim, Rua Ernesto Dantas, 85 no centro. CCAA, ou você se garante, ou a língua derruba você. O inglês e espanhol que você nunca esquece. Novas turmas, é só ligar e fazer a sua matrícula. 34238700, CCAA. Espaço X, presente no Espaço X, Dia dos Pais, é no Espaço X. Dá abraços aí para Ed Goma, da banda Ladrões de Vinil, sempre ouvindo o Som da Tribo aí no bairro Ibirapuera. Louco Louco, de Brumado, da Reusb, manda abraços aí para o pessoal da Reusb e pede para Berola tomar um banho de criolina. Abraço também para Magda e Minduim. Ela tá pedindo pra gente tocar, por favor, Poison Heart do Ramones, que Minduim gosta pra caramba. Tá certo? Tem mais torpedos aqui. Também um alô para Rony, baixista da banda Dost. Quem tá mandando é Ed Goma. Mande também seu torpedo pra cá. Tem mais torpedo aqui, mais um aqui, ó. Mais um torpedo. Parabéns, eu acompanho sempre o que posso, o Movimento Alternativo de Vitória da Conquista. Espero um dia poder contribuir de alguma forma. JP Caimãs, de Jânio Quadros, sempre ouvindo o Som da Tribo. Tem mais torpedo aqui. Edvu, manda um alô aí para a galera do Muquifo e pede para não traçar a porta. Não entendi muito bem o recado. Manda de novo aí que a gente lê aqui. Quer mandar abraço para alguém, Jack? Por enquanto, não. Beleza. O Som da Tribo. Either of them, but it doesn't make me feel

Som da Tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Agora são 8 horas 20 minutos. Você curtiu Evasion, Seven Faults of Faraway, Incubus, Adolescentes. Vou dar um alô aqui pra Antônio e Elzita Bittencourt, lá no ponto central do Marcel, sempre ouvindo o Som da Tribo. Parabéns aí a galera do Coletivo Suíça Baiana, meio dispensantes a favor da boa música, Raul Tênis, do condomínio Vila Roma. Também a Ariana do Alto Maron, falando que a galera do Som da Tribo é demais, parabéns. Grande abraço aí para o meu brother aí, Vanderlei Cardoso, radialista, trabalhando aí no supermercado Benfica, no bairro Brasil. Ele falou que o cordão do rádio quebrou bem em cima da Rádio Clube. Está congelado, sempre ouvindo a Rádio Clube. Isso. E o Som da Tribo. Grande Vanderlei Cardoso, grande radialista aí, curtindo o Som da Tribo aí, trabalhando e ouvindo o Som da Tribo. Dá abraços aqui, ó. O recado foi corrigido aqui. Corrigido, Ed Vu diz pra galera do Muquifo não trancar a porta. E oferece uma música romântica para Neto e G, pra eles fazerem as pazes. Beleza? Tem mais outro torpedo. Alô, galera do Som da Tribo, abração para todos vocês. Toca Tempo Ruim do Matanza aí. Valeu e mais sucessos aí pra vocês. Lia da Orbe 6, valeu. Beijão, Lia da Orbe 6. Mais torpedo aqui, deixa eu ver. Obrigado, Jack Gel. Valeu, Shell. Você também quer mandar seu torpedo? 88319050. 88319050. Ou liga pra cá, 3421-1507. O Som da Tribo. Às 9h30 no Viela Sebo Café tem o show Risca Mundo com Alexandrina, Dani Lisboa e Marcos Marinho. Ingresso R$5 à venda no local. Às 11 horas do Zoo Bar tem Fan Surrender, balada eletrônica com DJs Rick, Mark, Joe, Jonah, Van e Johnny Life de Salvador. Ingressos R$10 no local. Dia 26 de agosto, sexta, às 8 da noite no Viela, tem um show com a Distintivo Blue e Paulinho Oliveira. Ingressos R$5 no local. Está vendo o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito, e o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre na loja da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Acesse aí os nossos blogs parceiros, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenedometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br e toscotodo.hd1.com.br. O Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Mm-hmm. não pude ser para ti o melhor companheiro sou, por ter certeza e sempre serei aquele quem mais irá agradar a qualquer tempo, com forte sorriso, um abraço perdido teu, porque não sei de outro modo ser, ou minha flamboyante. Perdeu-se sim, eu me perderia. Então aparecesse enfim, eu me encontraria. O som da tribo. Você te pode, te chamei garota, quero te mostrar esse blues. Toco a guitarra que te seduz, eu te improviso e você de cara no blues. Naquela noite eu te tocava, o blues é lindo, o blues é alma. Te chamei garota, quero te mostrar esse blues. Você de bode, te chamei garota, quero te mostrar esse blues. Toco a guitarra que te seduz, eu te improviso e você de cara no blues. Naquela noite eu te tocava, o blues é lindo, alma. Te chamei garota, quero te mostrar esse blues. O som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Aí você curtiu o som da tribo Distintivo Blue, banda aqui de Vitória da Conquista, de cara no blues, e também Randômicos Flamboyant, outra banda aqui de Vitória da Conquista, muito bom. O som da tribo tá sempre tocando a galera aqui da cidade. O certo é Vila Grécia e não Vila Roma. Valeu, Raul Tênis. Raul Tênis, que mora no Vila Grécia, sempre ouvindo o som da tribo. Abraços também para Rosângela, Luiz, Júnior Rugal, Simpson, Lavos e toda a galera da banda Ladrões de Vinil curtindo aí o som da tribo. A Watila lá da Lagoa das Flores quer ouvir Paranoic e oferece para o Romeu da Lagoa das Flores. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. O som da tribo. Agora são 8 horas 32 minutos rolando o som da tribo até as 9. Som da tribo tem um oferecimento de Metrópole Team, moda pra galera Team, Rua Ernesto Dantas 85 no centro, Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. A Bahia Frio fica na Avenida Regis Pacheco 329 no centro. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Viela Sebo Café, na Rua Siqueira Campos 350. Cicie, ou você se garante ou a língua derruba você. E Espaço X, presente é no Espaço X. Dia dos Pais é no Espaço X. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você vai curtir aí a Saga dos 27, The Doors e Janis Joplin. A galera que faz parte do Clube dos 27 anos. Clássicos da Tribo. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Da tribo. Clássicos da tribo. feeling right. Never, never, never, never, never, never heal me when I cry. Maybe not quite all the time, but each time I tell myself that I can't stand the pain. But when you hold me in your arms, I'm singing once again. I said, come on, come on, come on, come on. Yeah, take another little piece of my heart now, baby. Bring it. Bring another little bit of my heart, another, yeah. Have another little piece of my heart now, baby. Well, you know you got it, shine if it makes you feel. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, você curtiu Janis Joplin, Pieces of My Heart, e também The Doors, Breaking Through to the Other Side. Quem curtiu muito aí foi Júnior Gal, da banda Paralips, que diz que qualquer dia vai fazer uma sonzeira aí só com música do Doors, um showzaço aí. E a semana que vem tem música nova da banda Paralips aqui no Som da Tribo de novo. Então, um abraço aí pro pessoal da banda Paralips, especial para Júnior Gal, grande brother aí. Boa noite, família. Som da Tribo, adoraria ouvir Matanza, O Último Bar. Beijos a Jack Miguel e em especial ao meu amor, Devold de Andrade. Cida Silva, da Fazenda Capão do Mel, mandando abraços aí para o seu namorado, Devold. Devold. Devold. Manifesta-se. Obrigada, Cida. Obrigado, Cida. Você também quer mandar seu torpedo? É fácil. 8831 9. Tem vários torpedos aqui, não para de chegar. Muito obrigado a galera que está mandando aí os torpedos aqui para o Som da Tribo. E a galera do Som da Tribo, toca Matanza aí e manda um alô para todos os piratas. Eu ouvi Matanza hoje, viu? É, para Yandra, valeu, Júnior Def, tem mais torpedo aqui. E aí, galera do Som da Tribo, toca Slipknot aí, beleza? Pablo Punk Rock do bairro Patagônia, manda seu torpedo também. 88319050, tem algum aí, Jack? Não. O Som da Tribo. Às 9h30 no Viela tem o show Risca Mundo com Alexandrina, Dani Lisboa e Marcos Marinho. Ingresso R$5 no local. 11 horas no Zulbar tem Fun Surrender, balada eletrônica com DJs Rick, Mark, Joe, John Nah, Van e Johnny Life de Salvador. Ingressos R$10 no local. Próxima quinta, não, no dia 26 de agosto, sexta, às 8 da noite no Viela tem o show com a Distintivo Blue e Paulinho Oliveira. Ingressos R$5 no local. Também está vendo o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito, e o primeiro EP da banda Distintivo Blue, Aplicando a Lei, edição limitada. Compre na loja da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. E acessa também os nossos blogs parceiros, sondatribo.com, distintivoblue.com, rubinudometal.blogspot.com, radiopontaweb.com.br, blogdjdavi.com, núcleodenoticias.com.br, e toscotodo.hd1.com.br. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? Fecha de manhã, só me lembra que eu não tenho aonde ir. Por bom tenho demais, mas que diferença faz se você não está aqui pra dividir? Nada hoje em dia é como costumava ser, do jeito que era divertido tempo atrás. Varava a noite adentro pelos bares, por aí enchendo a cara e perturbando a paz. Não é nenhuma novidade ficar uma semana sem dormir. Em cada esquina tem um bar, em cada copo uma vontade de sumir de vez daqui. Mas se eu voltei pra essa cidade, foi atrás de muito tempo que eu perdi. E cada vez que passo um Cadillac eu fico procurando se é você a dirigir. Toda noite tem sempre alguém pra lhe dizer que mulher que vai querer te ver assim. Pleno festival, mulherada, carnaval, e eu aqui com uma garrafa já no fim. Fecha de manhã, só me lembra que eu não tenho aonde ir. Por bom tenho demais, mas que diferença faz se você não está aqui pra dividir? Nada hoje em dia é como costumava ser, do jeito que era divertido tempo atrás. Varava a noite adentro pelos bares, por aí enchendo a cara e perturbando a paz. Não é nenhuma novidade ficar uma semana sem dormir. Em cada esquina tem um bar, em cada copo uma vontade de sumir de vez daqui. Mas se eu voltei pra essa cidade, foi atrás de muito tempo que eu perdi. E cada vez que passo um Cadillac eu fico procurando se é você a dirigir. Toda noite tem sempre alguém pra lhe dizer que mulher que vai querer te ver assim. Pleno festival, mulherada, carnaval, viu aqui com uma garrafa já no fim. O som da tribo. Você está ouvindo o som da tribo. Por amor, eu perco o dia inteiro querendo te ver. Eu como todo som da tribo. E aí, baby, vai encarar? som da tribo. Não tem pra ninguém. Você curtiu as últimas do Som da Tribo, War Machine com AC/DC, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, e também Nazi Vanessa com God por Amor e Matanza Último Bar, sequência de quatro músicas aí, beleza? Atendendo aqui a Devil de Andrade e Jacqueline Jack, que pediram as músicas aqui também. Foi. A galera que pediu Matanza pra caramba hoje aqui no Som da Tribo. Foi mesmo, hoje ninguém pediu Iron Maiden. Nem Metallica. Nem Metallica, olha. Nem Charlie Brown Jr. Nem Poxa. Charlie Brown nunca mais pediu. Não, Charlie Brown já tem. Esqueceram. Um tempo. Agora Iron Maiden, Metallica, ninguém hoje falou. Hoje pediram Matanza. E Ramones, algumas Ramones. Pessoas ligaram. O Som da Tribo tem um oferecimento, patrocínio de Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Bahia Frio, fica ali na Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. Metrópole Team, moda pra galera Team. Cici, eu você se garante, ou a língua derruba você. E Espaço X, presente é no Espaço X, Dia dos Pais é no Espaço X. A galera que faz o Som da Tribo, a apresentação, produção Miguel Cortes, a apresentação Jacqueline Jack, bastidores Devil de Andrade, edição podcast Rubenildo Metal, Web Rádio, Madison Almeida, Rubenildo Metal e Amon Silva. Essa é a galera que faz o Som da Tribo. Se você tá vindo mandar e-mail, sondatribo@hotmail.com, comunidade Som da Tribo no Orkut. Você pode seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo, Som da Tribo também no Facebook. Perdeu o Som da Tribo amanhã, é só acessar sondatribo.com e ouvir novamente Som da Tribo. Dito isto, foi bom pra você, Devil de Andrade? Foi ótimo. Foi bom pra você, Jack? Foi ótimo. Não, repete aí, não ouvi direito.